Você não me procurou e eu não me desculpei. Sem razão, meu amor, obrigado outra vez. Dia sem telefonar, ninguém dá um braço a torcer. O roubo e amargo as nossas vidas. Brigas por nada, ofensa de graça. Solidão, tanta dor por motivos banais. Amor, não aguento mais. Olha, eu não vivo sem você. Sei te sentir, te ouvir, te ver. Sem o calor do seu abraço que sempre foi meu. Não tem por que viver assim. Foi outra briga, tô e vim. Tô aqui fora, abre a porta, eu sou todo seu. Você não me procurou e eu não me desculpei. Sem razão, meu amor, obrigado outra vez. Dia sem telefonar, ninguém dá um braço a torcer. O orgulho amargou as nossas vidas. Olhei pra trás e percebi que eu te amo cada dia mais. Me acostumei com tudo, sente bom e te ruim. Não mudo em nada que eu amei você assim. A briga resolvida é uma rosa em um jardim. Mas se tem mágoa, fecha, seca, apodrece sim. Amor, eu leio e vejo seus sinais. Ficar desse jeito pra quê? Olha, eu não vivo sem você. Sem te sentir, te ouvir, te ver. Sem o calor do teu abraço que sempre foi meu. Não tem por que viver assim. Foi outra briga, tô e fim. Tô aqui fora, abre a porta, eu sou todo seu. A gente é todo seu. Todinho. E tem essa aqui, ó. Essa machuca. Prepara o coração, prepara o coração. Esse medo, a agonia me fez pensar na nossa vida. Eu te amo e devia dizer todo dia. Acordei e me lembrei do que sonhei. Porque não sei, me fez tão mal. Sonho ruim, não foi legal. Perdi a você, nem sei porquê, nem como foi, aconteceu. Eu não gostei, foi tão real, até doeu. Esse medo, agonia na nossa vida. Eu te amo e devia dizer todo dia. Meu mundo tem um jeito todo seu. Vamos juntos! Hey, hey, hey. 1,65m, um salto 7, um sapato 5. Seus olhos mudam de cor. Demora no banho e fazendo amor. Eu sei. Sei te fazer sorrir. Da TV não te deixar dormir. Não quer ver filme de tristeza. Não me imagino envelhecer sem você. dizer todo dia. Meu mundo, meu mundo. Meu mundo tem um jeito. Todo seu, todo seu. 1,65m, salto 7, um sapato 5. No sol seus olhos mudam de cor. Demora no banho e fazendo amor. Oh, oh, oh. Sei te fazer sorrir, que a TV não te deixa dormir. Não quer ver filmes de imagino envelhecer sem você. Eu te amo e te escolhi pra viver. Viver, Um metro e sessenta e cinco, um salto sete, um sapato cinco. No sol seus olhos mudam de cor. Demora no banho e fazendo amor, eu sei. Sem te fazer sorrir, a TV não te deixa dormir. Não teve filme. Não imagino envelhecer sem você. Eu te amo e te escolhi. Pra quê? Pra viver. Uma salva de palmas, Ferrugem, pera.